esperando que algo possa acontecer sem saber bem o quê. Breve história do thriller. Um programa de Leonor Matos. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves. O thriller é um género cinematográfico que usa a expectativa, a tensão, a incerteza, a surpresa, a ansiedade, o terror ou a excitação como os seus principais elementos de atratividade. Esperar que algo aconteça sem saber bem o que é. Sem incerteza não há suspense. Sem suspense não há thriller. Quem assiste é confrontado com a indeterminação de um desfecho. Antes do aparecimento do cinema, elementos que caracterizam o thriller são encontrados no romance gótico e em autores como Horace Walpole, Matthew Lewis, Joseph Sheridan Le Fanu ou Anne Radcliffe, e no romance sensacionalista vitoriano iniciado por Wilkie Collins, frequentemente publicados por episódios, às vezes concluindo as partes com recurso a uma situação em que a personagem principal enfrenta um dilema, uma dificuldade, ou é confrontada com uma revelação chocante no final de cada segmento, chamado clímax e cortina, para assim incentivar o leitor a continuar. O terceiro protótipo do thriller foi a ficção policial e de mistério de Edgar Allan Poe. A narrativa policial baseou-se nas formas mencionadas anteriormente e é, por exemplo, explorada nas histórias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle e nos seus rivais literários. As raízes dos thrillers estão também geralmente associadas à ascensão da sociedade urbano-industrial no século XIX, que criou um público novo e expandido, juntamente com novas formas de entretenimento. Thank you. As primeiras curtas-metragens eram em si novidades que proporcionaram surpresa, espanto ou risos. A sensação de movimento desses primeiros filmes foi posteriormente inserida nos chamados filmes de perseguição. Desde 1903, que este tipo de filmes, frequentemente produzidos na Grã-Bretanha e na França, empregavam uma narrativa mínima para uma cena de perseguição estendida. Um dos filmes norte-americanos mais lucrativos do período, The Great Train Robbery, realizado por Edwin Stanton Porter em 1903, descreve um assalto engenhosamente planeado, bem como a ênfase no movimento acelerado de uma perseguição. Nos filmes de David Ward Griffith, a noção de suspense adquire consistência como, por exemplo, na sequência final da história passada nos tempos modernos de Intolerance, datado de 1916. Thank you. Thank you. Os serials, apresentando histórias divididas em episódios, prolongaram os dispositivos de indução de suspense dos primeiros filmes de perseguição. Em 1913, o Chicago Tribune teve a ideia de publicar histórias em segmentos, nos jornais e em versões cinematográficas. The Adventures of Kathleen, um serial em 13 partes realizado por Francis J. Grandin em 1913, foi um grande sucesso cinematográfico e levou o jornal a desenvolver The Million Dollar Mystery em 23 partes, realizado por Howell Hansel, que foi ainda mais bem sucedido. Os serials geralmente terminavam em suspense. A Europa tinha os seus próprios serials. Na França, Victorin e Polly Jacé estreou uma série de filmes de Nick Carter em 1908 e a ideia de aventura policial em episódios foi desenvolvida particularmente por Louis Foyade com Fantomas em 1913 e 1914, Les Vampires em 1915 e Judex em 1916. Na Alemanha, Homúnculos, realizado por Otto Ripper em 1916, era um serial em 6 partes sobre uma criatura artificial criada em laboratório por um cientista. Embora pareça humana, é um ser incapaz de sentir emoções. Ao tomar consciência disso, torna-se destrutiva. O cientista tem então de destruir a sua criação. Thank you. Ainda na Alemanha, Joe May dirigiu The Herrin der Welt em 1919, com 8 partes e, no mesmo ano, Fritz Lang realizou Die Spinnen, em 2 partes. Lang explorou ainda a figura do Dr. Mabuse em 2 filmes de 1922, a parte 1 e a 2, de Dr. Mabuse der Spiller, e um de 1933, Das Testament des Dr. Mabuse. Lang deu um contributo importante no desenvolvimento do thriller, não só nestes, como também noutros filmes durante a República de Weimar. Os cenários deformados, a pouca iluminação e a ênfase exagerada nas emoções das personagens, recusando o realismo, transmitindo e expandindo para os espaços os seus conflitos internos, fizeram com que o expressionismo no cinema alemão fornecesse ingredientes para o thriller. Outro filme de suspense que pode ser destacado é a comédia Safety Last, realizado por Fred C. Neumeier e Sam Taylor em 1923, com Harold Lloyd na ousada façanha de subir um arranha-céus entre peripécias que a qualquer momento podem fazer cair. Na Grã-Bretanha, Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, realizou The Lodger, A Story of the London Fog, em 1926, uma trama com Jack, o estripador, e Blackmail, em 1929, o seu primeiro filme sonoro. Outros notáveis thrillers seus da década de 1930 incluem The Man Who Knew Too Much, em 1934, The 39 Steps, em 1935 e The Lady Vanishes, em 1938, os dois últimos classificados entre os melhores filmes britânicos do século XX. O seu primeiro filme nos Estados Unidos, Rebecca, de 1940, é um clássico do thriller psicológico, seguindo-se muitos outros onde experimentou maneiras de gerar tensão no espectador. Numa entrevista disse: "O suspense surge da criação de pesadelos para o público. Eu brinco com ele. Faço-o ofegar, surpreendo e choco-o. Quando se tem um pesadelo, este é terrivelmente intenso se você sonhar que está a ser levado para a cadeira elétrica. Quando acorda, fica feliz porque está aliviado."

Na década de 1930, os filmes de terror da Universal Pictures e os filmes de gangsters da Warner Brothers apresentam algum suspense, bem como Confessions of a Nazi Spy, realizado por Anatol Litvak, em 1939, com uma trama de espionagem anti-nazi. O filme de espionagem foi popularizado devido à Segunda Grande Guerra Mundial, Secret Agent X9. É uma personagem de banda desenhada com texto de Dashiell Hammett e desenhos de Alex Raymond, surgido como tira de jornal a 22 de janeiro de 1934. Dois serials nele inspirados foram produzidos pelo Universal Pictures, um em 1937 realizado por Ford Beebe e Clifford Smith, em 12 capítulos, e outro em 1945, realizado por Lewis D. Collins e Ray Taylor, em 13 capítulos. Com origens diferentes, houve igualmente os thrillers policiais centrados em agentes da polícia ou detetives. O ato criminoso ou organização criminosa no filme policial é geralmente abordada com incidência no comportamento dos criminosos, nas experiências da vítima ou no processo de investigação. No cinema, o tema remonta às adaptações de Sherlock Holmes, a Boston Blackie, um ladrão de joias e arrombador de cofres que no cinema se torna detetive, e The Lone Wolf, um ladrão de joias que se torna detetive particular. Com maior ou menor orçamento, as produções cresceram, assim como o chamado filme noir na década de 1940, com exemplos pioneiros na década anterior. O filme noir é um género cinematográfico complexo, com fronteiras flexíveis, que, salvo raras exceções, se manteve nas margens das tendências dominantes na indústria norte-americana. A sua fase clássica abrange a segunda metade da década de 1940 e a década de 1950. As personagens são geralmente atormentadas por acontecimentos do passado, por uma experiência traumática, movidas pelo desejo de justiça ou de verdade, podem ser vítimas de circunstâncias imprevistas ou inexplicáveis, de um destino que não podem controlar, podem ser criminosos sem escrúpulos, figuras mentalmente perturbadas que se manifestam pela sua crueldade, perversidade ou causando incidentes nefastos. Há muitas vezes ambiguidade entre as máscaras do bem e as do mal, e a presença de problemas sociais e conflito de classes. Thank you. Mais realista, por vezes quase documental, ou mais psicológico, com uma estética menos convencional, o filme noir visualmente é um género em que a tensão dramática é intensificada por uma excelente fotografia a preto e branco, com acentuados contrastes de luz e planos menos habituais. Formalmente, foi influenciado por atores técnicos, encenadores e realizadores europeus contratados ou exilados nos Estados Unidos, particularmente os do expressionismo alemão da República de Weimar, pelo cinema de gangsters e crime organizado na década de 1930, pelo cinema de terror da Universal Pictures ou pela literatura criminal policial popular, principalmente publicada no período da Grande Depressão. É um género com paralelismos no cinema francês e britânico e que é revisitado nas décadas de 1960 e posteriores. Double Indemnity, realizado por Billy Wilder em 1944, é uma referência importante. Nestes filmes encontramos também a sensação de incerteza ou excitação em relação a um resultado específico. A ansiedade na narrativa é usada para manter o público concentrado nos eventos da ficção. Thank you. Durante a década de 1940, Hollywood produziu filmes policiais em cenários naturais, The House on 92nd Street, Espionagem Anticomunista e Cal Northside 777, um erro que sentencia dois inocentes por crime de homicídio, ambos realizados por Henry Hathaway em 1945 e 1947, e The Naked City, realizado por Jules Dassin em 1948, são exemplos. A ambientação fora dos estúdios aumentava a tensão da presença do mundo real. O crime teve um peso significativo nos thrillers da década seguinte. Os filmes policiais mais realistas da década de 1940 e o filme noir fundiram-se, seguindo orientações mais sombrias, como em The Man Who Cheated Himself, realizado por Felix A. Feist em 1950, The Prowler, realizado por Joseph Losey em 1951, ou Pushover, realizado por Richard Quine em 1954. Na Europa, Les Salaires de la Peur e Les Diaboliques, dirigido por Henri-Georges Clouzot em 1953 e 1955, e Du Rififi chez les Hommes, realizado por Jules Dassin em 1955, são dois pináculos do thriller. Na década de 1950, desenvolveu-se também o thriller de ficção de científica, que antes era um género relativamente menor. O mais prevalecente foi um híbrido entre ficção científica e terror entre filmes como Them, realizado por Gordon Douglas em 1954, Tarantula, realizado por Jack Arnold em 1955, ou Invasion of the Body Snatchers, realizado por Donald Siegel em 1956. A ação dos thrillers de ficção científica da época não se passa em planetas distantes, mas são geralmente ameaças ao planeta Terra em lugares específicos, como em It Came From Outer Space e The Incredible Shrinking Man, ambos realizados por Jack Arnold em 1953 e 1957. Thank you. A partir dos anos 60 do século XX, a variedade e o ecletismo do género e dos subgéneros expande-se. Podemos salientar, entre muitos outros, Duel e Jaws, realizado por Steven Spielberg em 1971 e 1975. Taxi Driver, realizado por Martin Scorsese em 1976, The Silence of the Lambs, realizado por Jonathan Demme em 1991, Seven, realizado por David Fincher em 1995, e mencionar realizadores como John Huston, Roman Polanski, John Carpenter, Toby Hooper, Alan J. Pakula, Jean-Pierre Melville, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, John Frankenheimer, Donald Siegel, David Lynch, Peter Yates, William Friedkin, Harold Becker, David Fincher, Walter Hill, Peter Hyams, John Badham, Joel Cohen, Ridley Scott, Tony Scott, Robert Harmon ou Richard Donner. Thank you. Este programa teve locução de Lara Regueira e José Alves. Realização de Leonor Matos.